Mixtape. Jogada de mestre. Vintém. Apresentando nesse som aí, o grupo Lado Cego, composto por Bulldog Fantasma e Smoke. Tudo nós. Diretamente do estúdio Quarto Guerreiro pro mundo. Uma é fatal, é letal, comédia passa mal, isso já é normal. Os assassinatos aqui são mais altos que na Segunda Guerra Mundial. É na moral, viver ferro e fogo, só vida de louco, vacilou que fogo. Tu tomou o troco, sai fora do jogo, ainda pede socorro, socorro. Fita furada, cilada, se liga na fita pra não levar bala. Comédia fudido, correu pelo errado, agora vai parar na minha quebrada. O seu julgamento é feito na rua, martelo ou gatilho, tu corre perigo. Vida por um fio, o juiz é o bandido que rouba sua alma se tá ofendido. Soldado das ruas disposto a matar, com ódio e rancor defende seu lugar. Tem que ficar ligeiro pra estrago não tomar. Não tomar, não tomar. Relato gangsta. Fique ligeiro, pois aqui tudo pode acontecer. Relato gangsta. Pois aqui o seu final você não pode prever. Relato gangsta. Fique ligeiro, pois aqui tudo pode acontecer. Relato gangsta. Fique ligeiro, pois aqui o seu final você não pode prever. Na baixada, a quebrada, várias cenas são armadas. Como tática de um jogo, estou pronto pra jogar. Quando tromba aquele mano com produto pra vender, traficando na esquina sem ter medo de morrer. A sua única saída no que a vida te oferece, sem estudo nesse mundo, se jogar no que aparece. Se envolvendo, sendo preso num momento inesperado, algemado por fardados que detonam seu trabalho. Já sujando a sua ficha, te elevando uma sentença. Na presença de um juiz, a esperança é o que resta. Te julgando, relatando por seus atos cometidos, subornando os promotores com seu caso esquecido. Voltando a rotina repleta de armadilha, acender aquela bomba pra vingar sua saída. Com seus erros acertando e sua história relatando, com uma folha de caderno, por aqui sigo rimando. Relato gangsta. Ligeiro, pois aqui tudo pode acontecer. Relato gangsta. Fique ligeiro, pois aqui o seu final você não pode prever. Relato gangsta. Fique ligeiro, pois aqui tudo pode acontecer. Relato gangsta. Fique ligeiro, pois aqui o seu final você não pode prever. Passado tempo, fique seu olhar e observe tudo o que acontece ao meu redor. O mundo inspira violência, ganância. O ser humano pra ser o melhor se agarra no pior. Sangue é derramado, coração engilhaçado. Epidemia do crack louco gritando alucinado. Por alguns reais, tiram sua paz, matam os seus pais, sossego nunca mais. Um falso em falso, você vai pro saco. Maluco, nem adianta correr. Viver por aqui impossível, mas louco ainda é vencer pra não morrer. Isso é difícil, sei como é isso. Passei e passo por isso. Sem compromisso, é só um aviso. Do lixo eu me esquivo, falhou, tu tá frito. Noitadas, baladas, pessoas estranhas, doentes sentadas na mesa. Ideias erradas se misturam com bebidas na noite de sexta. Armas e drogas fazendo a mente de quem está na jogada, armadilha, cilada, catada, marcada, fumaça, madruga, macabra. Preste atenção, quando eu falo desse jeito é pra tu ver de qual é esse vírus. Traíragem na calada existe, tiro no escuro, já era dessa fumaça, não respire. Tu joga em fantasma, espírito, alguém está vendo esse F da neurose batendo de frente com a morte. Os loucos tão na febre, fuja da armadilha e nunca conte com a sorte. Relato gangsta. Fique ligeiro, pois aqui tudo pode acontecer. Relato gangsta. Pois aqui o seu final você não pode prever. Relato gangsta. Fique ligeiro. final você não pode prever. Mixtape, jogada de mestre, diretamente Baixada Santista, aham, dia.